conheço uma galinha, a galinha da vizinha, a vizinha magricela e depenada. Quem tem pena da galinha, a vizinha depenada, a galinha magricela da vizinha. Bota ovos pela sala, no banheiro e na cozinha, ela bota, bota, bota sem parar. A galinha magricela bota ovos sem parar. Bota quatro de uma vez. A galinha magricela e bota 10, e bota 100, e bota 1000. A galinha magricela bota ovo, bota, bota de magrela do Brasil. A galinha magricela bota ovo, bota, bota de magrela do Brasil. Bota 10 e bota 100 e bota 1000.